Solo. Solo, Salvador, Mike, Hotel Kilo. Prossiga, Mike, Hotel Kilo. Mike, Hotel Kilo, solicito transição para rebocar a aeronave aqui do, da remota do pátio 1, posição 13, para a posição 9 do pátio principal. Autorizado, reposta ao término. E graça autorizada, reposta ao término. Total. Do Azul Alfa, X-Ray Delta, informando um término de robô, aeronave parqueada na posição 01 no pátio principal. Obrigado, um bom dia. É, gente, bom descanso. Salvador, Michael Hotel Kilo, sinalizado em reboque, grato, bom trabalho. Gente, Michael Hotel Kilo. Sul Salvador, o Azul 4040 no box 8, pushback acionamento. Autorizado, chamo para um táxi. Iniciando, vai chamar para o táxi 4040. Controle de Salvador, bom dia, Sonia 6225. Sonia 6225, acione identificação, voe pelo, para interceptar a chegada a bosta, ajuste de última de Salvador no 012. Gente, por hoje pelo. Intercepta chegada bom, 1012, 6275. Para o táxi, o Azul 4040 com 1117 a bordo, 3 horas e 1 minuto de autonomia, o Fernando Ribeirão Preto. 0-4-0, prossegue táxi, 4-1, táxi em dia, condição na 0-2-1-1-8-9-5, ajuste, na 0-1-2, bom voo. Se é 4-1 no Índia, no ponto de espera da 1-0, pronto, 2-1-1-8-2-1-9-5, obrigado, um bom dia. 6225 para a descida. Vê se mantém a 4 mil pés, se eu achar na 6225. Vê se mantém 4 mil pés, 6225. Mike, esse é Mike. Mike, esse é Mike, está aqui no Patino, posição 10. Solicito instrução para rebocar a aeronave para a remota do Patino, posição 14. Utilizado o reporte da posição 14. Ok, utilizado o reporte da posição. Salvador, boa noite, Azul 4040, próximo ponto espera, no zero, pronto. Azul 4040, linha decola, pistão no zero, vento uma centena, 5 nós. A linha decola no zero, 4040. Controle Salvador em 119, decimal 8, para o Azul 4040, uma boa. Controle Salvador, boa noite, Azul 4040, decolado na Arbor, Lefa. 0040, contato radar na decolagem, submonta nível de voo 360 via saída Arbor. 360 via Arbor, 0040. Sol, Salvador, Mike XRMAC, finalizado reboque, graças, bom dia. Gente, Mike XRMAC. Confirme. 9916, foi a posição Bonfim para interceptar a chegada a Bonfim. Cresça e mantenha 050, ajuste a última entre Salvador na 0112. Cresça na 225, desse mantenha 2 mil pés, ajuste a última entre na 012, após pelo Voituna para interceptar a NB2 do voo, isto no 0. S2000, Cona 012, e após pelo solicito o Sierra Vitor 366 para fazer o RNA 010. Afirma, autorizado, desse vai manter a 2500 pés. Após pelo autorizado Sierra Vitor 366, formará estabilizado no procedimento. S2500, após pelo autorizado RNA 010 e faz estabilizado. 622. cidade Vatosópio, 4040 Azul, chefe. Azul 4040, vou IA, eleva. Agora a autorização do centro Recife. Ok, água eleva, mantendo 4040. Só precisa ir diretamente ao centro, na frequência 1260, o termo 288. 260, 288, obrigado, bom dia. Internacional 6225. Pela 6225, completo sinal, chame turno 1 no outro pessoal 95. 2895, boa, 6225. Salvador, bom dia, chame 6225, final da 1-0. 6225, tráfego avistado, autorizado com o sistema 0, o vento. 090-0-0-7-9. Livre pouso 090-0-0-7-9. 9103, acione a unificação via chegada a mar e desce mantém 050. Ajuste de altímetro 190012. Vai dar tudo, né? Oi, tá, Paulinho. Nesse caso, 3. Grêmio 225, solo 28, libere próxima direita, solo Salvador 121, decimal 9. Livre à direita, chama solo 219, 575. Salvador, boa noite. Bom dia, você é 6325, Librona 5. 6225, autorizado táxi, Alfa Juliette. Suposição 08, partiu. Alfa Juliette para 08, 6225. Foi o 9916, disse para o 10, ajuste o altímetro 9012, informe sinal de procedimento, é NDB Zulu. Positivo 2102, preparamos a RNAV da 10, positivo pelo potencial 366. Autorizado, positivo pelo 366, disse manter 2500 pés. Seu 2500, então, após pelo 366, informarei estabilizado na final de nave, gol 99 no meio. 0093, assim, unificação, via chegada bom, que desse mantém a 4 mil pés. Ajuste altímetro 1. 0, 1, 2. Estabilizado, sinal R9, visual com a pista, gol 99 no meio. O 99 no meio, completo sinal, chame tudo. 118, decimal 95. 295, até já. E o 5973, decimal 2 no pé, ajuste o altímetro 90, 12. Cruzado, MDB Zulu, informe estabilizado. Partido de pé, 90, 2. Foi 1.5 milhas do Serra Vitor 372. O 99 no meio, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento. É um 090 graus, 079. Autorizado pouso 90, gol 99 no meio. Segue a sanificação, via chegada bom, fidesse, mantém 050, ajuste altímetro 10012. 050, 312, informação pode estar de 3590. Para o ciclo R9 da 10. Check. Após bom, voe sua vida 367 para final do procedimento R9. Descenda para 050 agora. Gente, após bom, 367. Solo 38, próxima direita, solo Salvador, 1219. Direita, 1209, gol 99, euro meio. Solo Salvador, bom dia, gol 99, euro meio, liberado Salvador. 99196, muito bom dia, prossegue Alfa, reporte da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 99196. Thank you. Justiclau 73, passador na completa final, chame agora turno 1 no decimal 95 do Justiclau 73. Torre Salvador, Rio 5973, passou Duna, tem a pista vista. Rio 5973, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 080 graus, 06 dos de nós. Possível, livre pouso, Rio 5973. 012. Número 4 na aproximação, manter o perfil da chegada. Rio 5975. Meu nome é Ingressa Juliette, posição 04. Juliette, autorizado para 04, 9906. Mas é estranho, teria para fumar o vento? Só não poderia confirmar o vento para o 5963? Sim. O vento? 050 graus, 04 nós agora. Vento, 5963. Posto no zero. Obrigado, 975. 975, reduza para 2309. Geral 9972, aciona identificação, B chegada a Mari, B se mantém 060, ajuste de altímetro 0012. 060, o número 5 na aproximação. Pois, número 4, desiste geral 9972, mantém o perfil da chegada. Obrigado. Solo Salvador, bom dia, tá 9000. Siga. Informação Fox, solicita Recife, 390. 9000, prepara Pouca caiu agora, não compensa. Tá, 9 de quente. Solo Rio 5973, boa zona pesquisa. Isso, 5973, prossegue táxi via Alfa Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, Rio 5973. Tá 9000, pronto, cópia. Pronto para cópia, tá 9000. Cruzado Recife, nível 310, decoluna 0, curva esquerda, saída Pucacaju, via Pedro 17. Controle Salvador opera 1198, aciona 5433 transponder. 310 Recife, Pucacaju, primeira curva, volta de página esquerda, é Pedro 17, 1198, 433, posição 2, da 9000. 9000, cotejamento está correto, é um pronto pushback pelo menos. Sim, está 9000. Com 093, desse mantenha 2 no PEG, autorizado o NDB Zulu, informe estabilizado. 2000 PEG, solicita o R9, igual 093. Check, autorizado o alça 9366, para o final do R9, desse mantenha 2500 PEG, informe estabilizado. 2500 PEG, Serra Victor 366, vai reportar estabilizado, igual 093. Alpha 083, fly heading Alagoinhas. Could you fly? Alpha Golf November, Europa 083. That's it, descend to 4000 feet, at 7012, via Pont Forever. Okay, 4000 feet, and CNH 1012 via Pont Forever. 3597, desse mantenha 2500 pés. Complementar de 3597, 2500 pés. Afirmo, 2500 pés, ajuste altimetro 0012. 2512, para 3597. Liberal 9972, reduza para 2209. 220, reduzindo 9972. E o 5975, declaração para sequenciamento, curva à esquerda na prova 035, limite QB Mike 101 do MDB Sintra. Esquerda 035, limite 101 do QB Mike 5975. Estabilizando a R9, agora no 093.